Guardiã Madame, escuta a guarda, por gentileza. Uno 1, 8, 4, no solo, 4, 5, livre à direita, 1, 2, 1, 1. Pistil, vai ser à direita aqui, e 1, 2, 1. 1. Obrigado, serviço, daqui a pouco. É, guardiã 01 decolou, tô ciente da decolagem, prossegue direto para a de 4. A intenção é seguir para o DTT, se autorizado, cruza vertical da 190 e segue litoral. Gente, o senhor vai prosseguir então para Enrimar, mantém espera na Enrimar, aguardando para o cruzamento, ok? Autorizado, segue setor noroeste, sem interferir com o eixo da 190 para o centro da cidade. Gente, eu vou pedir que o senhor cruze o campo, cruza a cabeceira 17, após cruza a 10, ok? Sem interferir com o eixo da 17, eu vou decolar o tráfego alinhado que vai curvar à esquerda. Frente do tráfego que vai decolar. 20 novembro, só tem livre decolagem da 17, o vento é 060 graus com 4 nós. 20 novembro, alfa, pronto para decolar. 20 novembro, você tem condições de cruzar de imediato o campo assim que iniciar a decolagem? Confirma a altitude de segurança. Sim, que tem livre decolagem da 17, o vento é de 070 graus com 4 nós. Adião, na escuta? Afirma, na escuta e visual com tráfego 17. Guardião, para cruzamento do eixo da 10, visual com tráfego com curva direita. Guardião 53, está autorizado o cruzamento da 10, na Delta no 211. Chase 53, está autorizado o cruzamento da 10, 28, 121, 1. Até posição na Delta, coordenar com o solo, 1211. Adião 01, prossegue litoral. Chama o controle em 120, decimal 8. 1208, grato. Torre Salvador, bom dia, tá 3296, ILS, XI, tá 10. 3296, muito bom dia, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. O Índio November Alpha decolou agora aos 48, curve à esquerda, autorizado o cruzamento do campo de imediato. Reporte eixo 1028, livre. Curva esquerda, cruzamento do campo autorizado, reportará eixo livre, November Alpha. 3896, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso, informo que ali 150 a 400 pés agora, em ascensão a 1000 pés, cruzando o eixo 1028. Ascensão 3896. Mike Eco Juliette ali, mantenha no 7. O Jave 53, coordenado pelo controle Salvador, após a decolagem a frequência será 119.35. Reporte antes da Juliette. Alfa. Tank de November Alfa prossegue litoral norte, 120.8, a frequência do controle. Litoral norte, 1208, graças pela coordenação Alfa. Q3896, cheque trem, livre pouso no 0, vento uma centena, 79. Livre pouso, 3896. Portão 612. Meia dúzia, obrigado. Sol 3859, solo. Diga. Autorizado, nível 320 para Curitiba. 320, muito agradecido, encontrar a porta de ferro. Colagem vai manter para até 3000, ok? Mantendo a minha escuta para ver colagem. 953, autorizado a prosseguir o táxi via Juliette, Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.12 para informação, homens trabalhando entre as facções Índia e Juliette na parte gramada. Mike Echo Juliette, até a terceira de turbulência do Airbus, tem livre decolagem da 17, usando a Dima Centena com 612 nós, mantendo pro até 3.000 após decolagem. A 3296, no solo, ao 51, livre à direita, 121, 1. Livre à direita, 21. Luz Juliette Serra Lima, tem captura 35, reporte quando pronto para decolagem. Salvador, muito boa tarde, bom dia, Fran 3896. Fran 3896, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, Fran 3896. Oi, Salvador, bom dia, Chané 6250 no LS X-Ray. Chané 6250, continue a aproximação, vai dando autorização de pouso. Guarda. GF53, mantém o ponto de espera e aguarde. Presente, eu tenho duas aeronaves autorizadas de LS da UNAZER. Gente, a gente já está em coordenação com o controle. Eu vou decolar o senhor após o pouso dessas duas aeronaves e aí a gente prossegue no procedimento que o senhor informou, ok? Do Los Leste, mantendo o seu guarda. Chave 5-3, o senhor vai decolar, cumprir o corredor axé e após confirma suas instruções? Mantenha-me, escuta e aguarda. O Oceané 6250 tem livre pouso pistão no zero, vento uma centena, 8 nós. Livre pouso no zero, 6250. Após a passagem do padrão 3, o senhor tira o ILS, confere? Completa ou só o glide? Gente, a gente está informando para o controle. 60, número 1 para a cota, aguardando o portão 10. Você escuta o preparo da Elcia? Afirmo, Dael, Leda, Motiva. Decola com o destino, ok? Oi, Salvador, Gol 648, passando externo. No 648, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso ao número 3. Mente, 642. Zulu, Alfa Juliette, Salvador para Ilhéus, confirmando o pátio e a pista para a colagem. 55, livre à direita, 1211. Solo 1211. Número 2 para cópia, aguardando Zulu Alfa Juliette. Seguindo com Proa Norte, não interfere com o seu. Ok, continua a aproximação, aguardando pista livre. 7-6-4-2. 7 Serra, decolou agora aos 5-5. Prossegue Proa Norte, controle 120, decimal 8. 208, Serra. Acionamento, Chané 6311, autorizado, se estiver aqui acionar, chame pronto para o táxi, porção 02. Gol 2065, cópia. Para cópia, gol 2065. Gol 2065, autorizado, Guarulhos, o nível é o 360, via rota UP Zulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, UP Zulu 44, Pagog. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva direita no perfil da subida. Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5403. Vamos levar então para Guarulhos, o nível 360, UP Zulu 10, Piraí, 1 BAD, UP Zulu 44, Pagog. Decolador no zero, curva direita, Dael, Leda, Motiva. 120, controle 5403, UP transponder para o gol 2. Cotejamento correto, portão 10, chame pronto, gol 2065. Amaral, o Chané 6250, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto é o 02, está sendo desocupado agora por um Airbus da companhia. Ok, vai manter a posição antes da Juliette, previsto 026250. Gol no 648, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa, Samarante 27, no 648. O 3 livre decolagem 1-0, Zé Antônio 3-0 graus com 9-9. De 5-3 decolou ao 00, curve à direita, autorizado o cruzamento 2, Delma 7, 35. Está curvando à direita, autorizado o cruzamento 6, 5-3, vai passar a escuta do controle 3-5, GIV. Gente, após o cruzamento da cabeceira 35, controle em 119-35, ok? Afirmativo, então após o cruzamento, 119-35. No 66, bordo, 5 horas e 28, alternando o galhão. 6 a bordo? Afirmo. Oxalé 6311 autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 1118-95, com ajuste 10-2, tem um bom voo. 1295, muito obrigado. Oxalé 6250, ingressa via Juliette, táxi lento observando o táxi do Airbus da companhia, portão 02. Segue, ingressa Juliette, após o aeronave companhia, portão 02. O Gol 9648 segue o Airbus da Avianca à frente, prossegue Juliette, Pate 1 no portão 01. Sente Avianca à frente, Juliette, Pate 1 na posição 01, agora no mesmo atrás. O papapapá, Zulu, Juliette, quais são? Zulu, Alfa, Juliette, copy. Número é o JV 53. Viagem da pista 17, após decolagem de primeira curva à direita, ingressa no corredor Axé, restrito ao 1000 pés. A frequência do controle 120.8 e 0276 no transponder, Zulu Alfa Juliette. Do Axé, nós temos o tráfego do Zulu, o 737, agora prosseguindo na RENAVE. Mantém o corredor. Axé, está prosseguindo na RENAVE. Foi necessário a retirada do auxílio? Tendo em vista a retirada da identificação, tá ok? Então a gente tirou o equipamento completo, o ILS, o Lock Glide, ok? Bem, estamos certos. Obrigado aí. A posição é 1-0. A 201-0 graus com 99. Reportará a graça. Quanto será pronto, senhor 6319? Pode esperar, 253 submantenha 2500 pés. Ah, na escuta. Então, atenção para 2500 pés, mantendo a escuta. Guardião 01. Gente, Guardião 01 no solo 03. É 3-1-1, decolou 04, controle 120, decimal 8. 208, 63, 1-1, obrigado. O Jave, então, o Jave necessita bloquear o 366. Então, tá pontuando a esquerda, 023, então, Jave 53. Esquerda ou direita? A direita. Corrigindo, direita, 023. Afirmativo, direita 023 para o Serra Victor 366, informe padrão número 3. Bom dia, Torre. Gol na 621, final RNAVE. 621, estou em contato dos áudios, check-train, sem livre pouso, pista 10, 21, 20 graus, com 8 nós. 30 abaixo travado, posto autorizado na pista 0, gol no 621. Salvador, gol 1065, 178 a bola, tá na minha em 3 horas e 30, Galeão. Aguardar próxima posição 369, 369 à direita, tendo em vista a extrema manutenção do IMS, dá um para cotejar na nossa chamada no VHS. A gente precisa da confirmação em qual tipo de chamada a gente pode fazer. 753, então, doutoração para sequenciamento, nós temos o tráfego prosseguido para final do procedimento. Curve à esquerda na proa 270, me levando essa prova 10 milhas, aguardando a autorização do serviço 369. Então o Chase vai com a esquerda, 270, no máximo a 10 milhas. Confirmativo. Estamos prontos para passagem, o mantenedor já estabeleceu a comunicação, controle. Aguarde, IF-53. Gente, estamos aguardando. IF-53 foi entendido que conseguiu agora contato com o pessoal da VH. Passagem, primeira padrão 3, partida 366. 7, completando a curva esquerda na proa agora 260. Aguarde autorização Servicio 366. Afirmativo. Então, 260 pro Chase. Não. Autorizado táxi via Alfa, reporta para ingresso da FP Juliette. Alfa, reporta para ingresso da FP Teve 5-3, curva esquerda na proa 210, segundo limite, é o Magnética 070 do MDB Simbra. E vamos o tráfego do o azul, Alfa Tango 72, está agora às 5 milhas para a posição dona, completando o NDB Zulu. GV53 para informação coordenar melhor. Você entende se existe pode ter alguma aeronave na aproximação ou se não deve ter ninguém na aproximação, nem mesmo na pista? Bom, interessante que não tenha ninguém na aproximação. Se é isso, a gente vai fazer uma mais definição. Se é dentro, foi válido. O contrário de 76 é. Thank you. 065, decolou 10, controle 120, decimal 8. 08, 06. E completar o padrão 3? Afirmativo. Tom em Salvador, bom dia, azul 2780, sinal do NDB. 2780, muito bom dia, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Guarda, está livre, 2780. Corre, Serra Golfiosca, aproxima na rotatória, visual está. Apresente, prossegue sinal da 107, Serra Golfiosca. 107, November Alfa na escuta. Salvador, Papa Romeu, Índio November Alfa, proa da rotatória. Índio November Alfa prossegue na proa da rotatória, reporte quando lá para iniciar a espera, ok? Reportará na vertical da rotatória, November Alfa. Quem é o 1 no meu pés, Índio November Alfa? 1 no meu pés, Interlagos, November Alfa. O Serra Gofiosca, sobre o São Jardim de Zapa, sinal 217? Afirma, Serra Gofiosca. Agilizando, por gentileza, guarda minha autorização, reporte na curta final da 97. Acabou, Serra Gofiosca. 2798, tem contato com o chefe trem de pouso pistão no zero, vento 110 graus com 7 km. Tem pista livre 2780. Índio November Alpha, informo que existe um tráfego Yankee Romeu Tango a 500 pés na rotatória, ok? Reporte quando visual com o mesmo. Será efetuado espera na rotatória, o Índio November Alpha. Tá ciente, reportará quando visual com o mesmo, ele está ciente da espera. Serra Golfiosca, tem livre pouso, pistão no 7, vento uma centena, 8 nós. Livre pouso na 7, Serra Golfiosca. Vizinho, giro 53, chame torre, 1-1-8, décima 9-5. Sete, chama 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 84, bom dia, Salvador, Recife, nível 370, guarda foto, portão 62. Estou aguardando, né, Deus, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2780 na Eco. Azul 2780, bom dia, prossegue Alfa e Kilo, pátio 3, fique atento ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, está atento 2780. É, curva para a direita, corredor Axé, intercepta novamente pelo 366. Gente, após a passagem para o 3, prossegue no Axé para 367, confere? É, para o 366, gente. Gente, pelo 366. 5413. Recife 370, Pocahia, Maru, Recife. 108-5413. Gol 114. Correto, nível 370, portão 62, deixa-me pronto. Gol 1184. 377, já pronto, no 6. Gol 114. Autorizado backtrack, a partir de Brando a 17. Na vertical da rotatória, iniciando espera com curva direita, Índia November Alpha. Gente, Índia November Alpha prossegue, sinal da 17, reporte no através da RMAR. Livre sinal 17, reportará através da RMAR November Alpha. Tiago Franca. Rave 5-3 está arremetendo, curvando à direita no corredor Axé e a extensão até 1500 pés. Gente, curvando à direita, extensão no 1500 pés, aguardando a transferência do controle. Gente, até o 1500 com curva à direita, Rave. Da RMAR, passou através da RMAR, Índia November Alpha. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso no 7, Índia November Alpha. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso no 7, November Alpha. Chave 5-3, controle em 19.35. Gente, 19.35, Chase. Prozei, diferente, Chase. Viva 5-3, mantendo 1500 pés. Confirmando agora, procedimento padrão número 2. Afirmativo. Próxima passagem padrão 2. Novamente, a partir do 366, mantendo 1500 pés. Provavelmente, essa será a última passagem para o estabelecimento do ILS, Chase. Gente, não foi entendida a altitude que irá prosseguir para esse procedimento. 1.500 pés ou 2.500? 1.500, Jave. Gente, 1.500 pés. Mantenha o corredor Axé, Jave 5-3, aguardando a autorização para curvar à direita na Prova Cervix 366, padrão número 2. Gente, está mantendo e aguardando, Jave. 2770, cópia. Pronto, cópia 2770. Autorizado Porto Seguro, nível 180. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva direita, realiza o perfil da subida Coral. Coral intercepta Golf 677, Raíra DCT. Frequência do controle em 1, 20.8. Transponder 5170. Autorizado 180, Salvador Porto Seguro, decola 90, curva direita, saída Coral. Coral prossegue via Golf 677 até Raíra, Raíra DCT, Porto Seguro. 20.8, controle 5170, transponder, o azul 2770. O azul 2770, modifica o transponder para 0275. 0275, sim, o azul 2770, informa quando pronto. Correto. Salvador Charme 6140. Ocean R6140, Maceió 350, guarda cópia, confirme o portão. Portão 02, saída prevista? É a Puca Jamo Aru. Puca Jamo Aru, obrigado. Salvador 184, procedente acionamento. Gente, aguarde o voo no 184. Ah, tem um canto saindo ali, obrigado. Confirmando após o padrão número 2 algum outro procedimento? Não, é, após o padrão 2 não tem feito não. Sente, após o padrão 2 irá manter o número 500 pés e irá prosseguir já na aproximação final? Não, a gente mata o ILS. Aí a gente vai começar a fazer os procedimentos de saída conforme o briefing. Sente, GV53, tem condições de curvar à direita agora na prova CRV 366 completar o padrão número 2? Afirmativo, somente o PLB? Gente, 173 a bordo, informo que foi coordenado pelo controle Salvador após a decolagem da 10, curva direita na saída Elefa 1 Alfa, devido ao VOR estar fora, o outro é 3259. Correto. Taxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, com ajuste no 02, tenha um bom voo. Taxi via Pati 1 no Taxi Índia, ponto de espera para a mosquita 10, torre 118.95, assistindo no 02, tenha um bom trabalho para a 3.5. Alô, após a passagem do Tango no 184, está na meia dúzia, pode fechar? Afirmo, gol no 184 após a passagem do R2 da TAM retaguarda, iniciando meia dúzia, chama taxa. Positivo, alguma mudança na saída, virtude do VR, até a fase não? A gente vai coordenar pro controle, só um minutinho. É, a nossa é a Puca de Jamo Aru. O 3 passou, o 366 na passagem. TED-GV53 completo o procedimento padrão número 2, chamando a torre 118 decimal 95. 53, tô ciente do seu procedimento, vai fazer o padrão 2 agora, confere? Afirmativo, passou 366, padrão 2. Paciente nivelado e após curva direita no axé novamente? Afirmativo, Jave. Ciente, vento de 20 graus, com meio de nosso, Jave. Ciente, Jave. Arremetendo, curvando mais direita, fazendo a chefe, gente, Jade. Oi, Salvador. Venha, bom dia, até 3295. Identificando 3859. Ponto de espera, ficando zero, pronto, só visão coronada, arremetendo. Mantenha o ponto de espera, aguarde, 3859. Mantenha o ponto de espera, aguardando, até 3259. Escuta. 594. Confirmando, tem condições de cumprir a subida da RNAVE? Sim, sim. A subida coordenada pelo controle, Conde 1 no alfa com curva à esquerda após a decolagem da 1-0. Ok, Conde 1 alfa vai ser programado aqui, obrigado. Chame táxi. 1-0. Ali, mantém aqui 1-0, tá 3859. Julu Alfa Juliette, na escuta? Tipo 5-3 para o controle, prossiga. É, controle, o jeito... Encerrou a inspeção do Glide, do INS, da NEC. Está restabelecendo a identificação no momento para disponibilização do auxílio para utilização, ok? A próxima intenção é realizar uma passagem padrão 3, arremeter e prosseguir na saída Tomás. É, curva direita 030 é a radial, ok? Jave 53, entendido agora que a partir de agora o LS está restabelecido, confere? Afirmativo, o LS está restabelecido e disponível para a navegação. Bem, Jave 53, complete curva à direita na proa 280, mantendo-se visual. Está quando mais próximo do céu, o senhor virá voar o Servicio 366 ou posição Duna? Não será necessário mais a partir da posição 366 não, tá? O Jave vai realizar uma passagem padrão 3, pode ingressar antes, porque agora a gente vai realizar a check das saídas. Bem, Jave 53, mantenha a proa 280, aguarde o vetor para interceptar o LS e prosseguir no padrão número 3, posteriormente na saída prevista. Adial 030. Curso 030. Real é 210, Alto Balto, Jade. Sente. Salvador, de Papa, Rafael, Thiago Papá. Diz que Thiago Papá prossegue, final da 7, após a terceira milha. Ok. Fora de solo, pro de farol, Guardião. Guardião 0, decolou agora os 3-0, prossegue litoral. Sul, quando no farol, controle em 120, decimal 8. 1208, graças. Torre, gol no 184. Muito bom dia. Aproximando o ponto de espera, pronto. Gol no 184. A linha é mantém, pistão no zero. A linha é mantém. 1184. 3259, decolou os 30, controle 120, decimal 8. 308, muito obrigado. 5431. Correto, não puxa. Pono 648, pronto, cópia. 648, tá pronto. Pono 648, mantenha o 350 autorizado. Pêsumo 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Conde 1 Alfa, controle 1208, aciona 5432. Autorizado a senhora, 350, autorizou 17, ele vai ter Conde 1 Alfa, decola da 10, primeira curva esquerda, sequência 1208, e a transponder 5432. Meu contrato que seja muito correto, chama push. 1184, líder de decolagem, pressão 0, vento 120 graus, 99. 60, informe estabilizado. O G53 no padrão número 3. Muito obrigado. Papá copiou, espera. Sistema ativo, concorro, sistema de merda, papá. Escaspar, qual a devida aeronave que está fazendo nesse momento o procedimento aqui de inspeção aqui em Salvador? Em breve já autorizarei a sua final, tá ok? Sim, Bono 621, autorizado com Goiânia, 3660, via 3610, base 1610, decola da 10, curva direita, saída bloco no alfa. Controle 208, transponder, confirme se é 5431. 5421. 5421, voo no 621. Não puxa. Solo Salvador, azul 2770 para o táxi com 47 a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia, alterna vitória. Táxi autorizado, pátio 3, pátio 1 Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, que negar 1012. Pátio 3, 1 Índia, na ponto de espera 1895 Torre, o azul 2770. Noite, esse 95 ou não é necessário G53? Acho que não é necessário, porque isso vai arremeter, por vai esquerda na radial 030 e prossegue na saída Tomás. Em extensão até 10 mil. 753, prossiga para a saída prevista, Tomás, radial 030, mais curto controle, subindo para nível de voo 100. Thank you. Tenente Alfa 2730, mantém a posição. Mantém a posição, 2730. Eu, Whisky Charlie Papá, autorizado final da 17, mantém o no meu pé. D770, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, azul 2770. Papai tem condições de manter a velocidade até mais próximo ao pouso? Negativo. Se a gente manter a velocidade, agora a utilização de pouso, confirmação de despacho? Despacho, sim. Prata na 0, deixa eu acertar da zona. Azul 2770, vento 1-1-0 graus, 9 nós, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, cabeceira no 0, azul 2770. Parro meu Whisky, Charlie Papá, avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 9 nós. Papá. 5-3, subindo a um nível 1-0-0. E mano, quantas milhas irá se afastar? 90 milhas, CIG. 80 milhas, CIG, 5-3. Só corrigindo 9-0, 9-0, tá? 90. CIG, 90 milhas. Chama o controle 120 decimal 8. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1012, reporta baixar e travar. Meu Whisky Charlie Papá, no solo 4-0, livra direita, Papá, pátio 5, ao estacionário, livrando o percurso. Vai... 4207, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Busca 207. Agora 648, para o posicionamento na posição 01. 207 no solo 42, desliza à direita, chama solo, 1-2-1-1. Estamos cientes, Livre 53, exato. É, será necessário que eu faça contato com vocês aí, para vocês entrarem em contato com a sala técnica do VOS, para pedir a troca do transmissor, tá joia? Bem, iremos coordenar a ajuda técnica. Obrigado. O 207 mantém a posição.